1111, autorizado, chama táxi. Chama táxi. Salvador, 6251, para o táxi, a bordo temos 6969 com 4 horas e 30, alternando com o fim. 6251, táxi, parte 1, no Índia e Alfa, espera no 0, chama pronto, otimismo no 0 no 7. Ok, parte o Índia e Alfa, acidente, chama pronto. Oxalém 6251, se aproximando aqui da atmosfera da 10, pronto. Gente, 6251 na linha, decola 10, vento variável por 1 nó. Ok, então tem livre o alinhamento e decolagem da 10, 6251. Uno decolou 37, controle 120, destino 8. Ok, 208, obrigado. 6251, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Oxalém 6251, decolado aos 37 na Dael, só escuta. Oxalém 6251, contato radar, submantenho 360, saída Dael, dependente do Lida. Obrigado. Subindo por 360, sem restrições, mano Lida, 6251. Salvador, no Montinha, web 717, posição número 4, Montinha, Galeão 317. Amjet 5717, confirmando. Tem ABT para 0808, ainda não está no meu sistema. Confirmando, apareceu agora, copia? Copia. Autorizado, Galeão, 340, apres 10. Decola, pistão no 0, curva direita, da El Leda Bridge. Controle no 120, decimal 8, transponder 5027. Autorizado, Galeão, nível 340, pela apres 10. Da El Leda Bridge, assina, 108, controle, 027, transponder, web 717. 717, eu despego o acionamento. Camarada, o acionamento, confio no nível final 340. 340. Chené 62 segundos, chama o centro Recife, no 251, alternando no 3325. Ô, positivo, 1251 no 3325, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, web 5890. 5890, Confins, copia? Copia, 5890. Autorizado Confins, 340, Operzolo 16. Decola pistão no zero, curva direita da El Leda Bridge. Controle no 20, decimal 8, transponder 5030. Autorizado Confins, 340, Operzolo 16. Decola pista 10, curva direita, invertida da El Leda, direto Bridge. 208, controle, 5030, transponder 5890. 5030, transponder. 5030, 5890, tá bem. Correto, alto de peguecionamento, 5290. Camarada, no portão dele, 5890. Doutor Salvador, bom dia, objeto 6749, para 4 Guarulhos, 340, assista a informação eco. 49, Guarulhos autorizado, nível 340, Operzolo 16, decola da pistão no zero, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5025. Autorizando Guarulhos, nível 340, decola da 10, primeira curva direita, na Dael, Leda Brice, intercepta a primeira, Upterzulu 16, aciona 5025, controle 208, web 6749. 6749, correto, chama pushback acionamento. Chama posicionamento, 6749. Prossiga, 5890 Sierra. Pega esse elemento para 2-7-7-4-9. 6749, portão 02, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 7-7-4-9.